feliz matrimônio na presença do teu Criador. Feliz matrimônio, uma vida repleta de amor. Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos. Assim seja abençoada esta união. Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos. Assim seja abençoada esta união. Feliz matrimônio, vivam os noivos na paz do Senhor. Estejam juntinhos na bonança, alegria ou na dor. Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos. Assim seja abençoada esta união. Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos. Assim seja abençoada esta união.